coisa, tesoureira? Calma aí. É, minha irmã, as coisas que estão acontecendo é demais. É. O meu vizinho fulano quer casar com outro vizinho, diz que são homens. Mas isso é novidade demais. Ainda que é pai de respeito, que violou a sua própria filha. Meu Deus, é. Tá mal, papangombo. É, nada, isso que vocês estão a falar aqui, minhas irmãs, eu não estou a aguentar mais. É. A terra já não está a dar. Eu não sei, vocês já estão preparados. Eu quero ir embora lá com Jesus. É, embora. Eu não sei se vocês vão ficar. Mamê, mamamami, mamê, mamê, mamê. Já falamos, pronto, mesmo, já falamos. É tudo. Gostei.